Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em Campo Belo, no sul do estado, propôs ação civil pública contra uma empresa de reaproveitamento de resíduos animais. O empreendimento reaproveita carcaças de animais para produzir insumos usados em diversos ramos industriais. A empresa está sendo acusada de provocar poluição ambiental e de usar indevidamente recursos hídricos. O MPMG pede que seja deferida liminar proibindo a empresa de exercer suas atividades até que sejam tomadas as medidas indicadas pela Promotoria de Justiça, fixando-se multa no valor de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Caso a Justiça aceite os pedidos do MPMG, a empresa deverá realocar o empreendimento para outra localidade, distante do perímetro urbano ou de qualquer povoamento, e fora da área de segurança aeroportuária da cidade. As novas instalações deverão ainda adotar medidas para evitar irregularidades. Também foi pedida a condenação por dano moral coletivo no valor de R$1 milhão e que os moradores das áreas atingidas sejam indenizados. O MPMG instaurou um inquérito civil público para apurar a intervenção em áreas de preservação permanente e a produção de mau cheiro pela empresa. Os principais impactos ambientais relacionados às atividades da fábrica são a geração de resíduos industriais e emissões atmosféricas. O inquérito apurou o mau cheiro vindo da empresa, a alteração do regime de um curso d'água, o lançamento de resíduos no Ribeirão São Pedro, a construção de uma barragem sem autorização e a localização da fábrica em local inadequado, que oferece risco à segurança de voo. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.